Controle Salvador, boa tarde, voa no 166, passa nível 2, anunciar informação cidade. Voa no 166, via chegada a Mares, desça para o nível 050. Via chegada a Mares, voa no 166. Oceanero 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1017, rebote localizador, livre LS, pistão no 0. 2.007, IBLS, reportagem autorizada. Sou 1169, chame Centro Recife agora em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 169. IBLS, 3190. C3190, livre LS, chame torre 1198, decimal 95. 1195, tá? 3190, boa tarde. Boa tarde. Sou 1620, chame agora o Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 255, 2005, obrigado. Altimetro marca 1017, o vento 200 com 4. Sente, reportar a visual, tá? 3194. Subi até 1130, de 500 e 510, vai fazer um step aqui para cheque na equipamento, ok? 600 para ler, você pode para o regresso, limar para o quilom. Vai dar para o regresso, viu? Livre pouso, vento 210 graus, 49. Sente, avistou a 500 pés, 2 milhas na cabeceira. Sente. Controle Salvador, boa tarde, 1032, nós mais, sente informação de chave. 1394, boa tarde, chegada a Mares, esse para o nível 050. 0050, 3, 2, 4. Opa, controle. Cara, escuta, o Lima vai bater. Estou recebendo 3.600 pés, confirmei, já vai reiniciar a subida. Confirme. Estou recebendo 3.600 pés, já vai reiniciar a subida, 5 milhas à sua frente, a altitude mínima seria 4.000. Está iniciando a subida, o Lima Batista. 3, 2, 1, boa tarde. Boa tarde, eu tenho 3190 na Foxtrot, na Cisco. Então, 3190, boa tarde, cidade de Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, Realizado 6210. Xenem 6210, livre LS, chame torre 1185. Xenem 6210, chama torre 1895. Senhor, muito boa tarde. É o Azul 2591, nos assente da informação, Charlie, autorização. 6210, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 10. Azul 6919, pushback, acionamento, gate 1. Azul 6919, autorizado, chama o táxi. Pushback, acionamento, Azul 69. Azul 2591, não copia? A escuta, prossiga. Autorizado para Vitória, via Golf 677, nível 160. Perfil de saída coral, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5014, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado nível 160, pela Golf 677, o perfil de saída será coral, curva direita, transponder 5014, controle 1208, azul 2591. Azul 2591, correto, parte pressão, branco de back, se não me engano. Reportará. Salvador, boa tarde, Bonf 645. Bonf 645, Bonf, para chegar a Bonf, desça para o nível 050. Bonf, chegada a Bonf, nível 050, Bonf 645. Era no solo, 013, livre direito, na 211. 121, 6210. Solo, Xenem 62, 190 Libra. Xanai 6210, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da táxi Sejinete, aguardando para ingresso. Alfa, mantém a estágio dentro. C3894 via mar e desça para 2000 pés. Sérgio Chão 07, reporte localizador do Pistão 0. Descendo a 2000 pés via mar e Chão 07, está 3894. Uma Papa Quilo vai passar até aqui distante de Salvador. Papé, problema Papa Quilo. Vai passar até aqui distante de Salvador. Sinai 143, chegada a Bonf e desça para o nível 050. Sinai 6210, Juliette, portão 04, atenção em Embraer da Azul, iniciando o táxi no setor. Faz o azul, vai pro 04, 6210. Boa tarde, Azul 6919, atmosfera da 10. Oi, Salvador, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o Azul 6919, tanto 220 graus com 3 nós. Alinhar e decolar pista 10, o Azul 6919. É Lima, Papa Quilo. Você me comeu? Comandante Thiago Torres. Confere, copia Brasília, nível 360. Autorizado para Brasília, via Pêndulo 17, nível 360. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5024, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Arbor, Low 1869, correto, portão 6, chama branco, espectro na minha. Decolar o 20, controle no 208. 208, azul 6909, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 6909, livra 700 pés na Dael Leda. Azul 6909, contato radar, seda Dael, subo 340. Sem restrições, 340, subida Dael. Azul 6909. Pista 0, 0, 2, 1, 0 graus, com 4 nós. Autorizado, pista 1, 0, voo no número 1. Liga só, Serra Nova. Velocidade, manter a velocidade, até mais próximo. Autorizado, da presente, voa Iduna, instrumento 50, Fox Serra Nova. Código de Duna 50, mas tem então 329, Fox Serra 90. Rangers LED, saudou pra você. Teste no 1500 pés, corredores Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, vai Justin 07, reporte Paripe, Vitor de Juliette. Papa Romero Fox Serra Novamba, desça para 3 mil pés, a Justin 07. 2017, 10 novembro. Entrando na estação. 1166, via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o portão 9, gol 1166. Foi 3894, livre LS, chame torre 11895. 3895, 3294. Zero 060 645. 10 645 para 4 mil pés, reduzindo 097 para 2009. Reduzindo 2009, descendo a 4 mil pés, 17 no 645. 0-200-230 graus com 3 nós. Autorizado ponto 2109-3294. Meu código 5, preparação para o sequenciamento, número 3 na aproximação, mantenha presente para o limite ao localizador, atingir 4.000 mantenha. Tente manter a proa, descendo a 4.000, atingir mantenha, 1.400. Fox Serra November, desça para 2.000 pés, ajuste 1.097, Liga NS, reporte localizador. 2017, reportará estabilizado, Serra November. M143, dia bom, se só para 2.000 pés, ajuste 1.017, reporte no localizador dessa floresta. M143, dia bom, se desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, reporte no localizador. Dia bom, desce 2017, reformar no localizador M143. Com 645, desça para 2.000 pés, ajuste 1.017, para o localizador esquerda, front 3.0, reporte estabilizado. 2.000 pés, esquerda, 3.0 para o localizador, quartaré estabilizado, 645. 894, autorizado táxi Alfa, reporte antes táxi 3 Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes 3 Juliette, 3.894. Para o 251, alternando 3325, azul 6909, obrigado, boa noite. MS-1943, reautorizado 2.500 pés, via chegada bom, registrado 1.017, vamos tráfego a 1.500 pés no setor. Alfa Juliette, portão 7.38, estou... Longo 869, estimado 2 minutos para início do SPEC, na minha escuta aguardando por gentileza. Solo uma vantagem, meu Guerra Zulu. 1.500 pés, autorizado para 2.500 pés. Hoje do chão 017, informo tráfego no setor a 1.500 pés. Ok, certo, tráfego, setor 2.500, o treinamento quadrado. Controle, poderia confirmar o setor de saúde na Papa Quilo? 7.000 pés recebendo ali na Papa Quilo. Obrigado. Estou no Longa Mesa. Vai impactar mais do que 5 milhão. Gente, autorizado então o voo em Rimar e Rimar, 500 pés. Em coordenação com a torre em 1.18.95, controle Salvador em 1.20.80, transponder 0.1.21. O Papa Romeu Sierra Zulu Eco. 0.1.21, transponder, vai coordenar com a torre 5.295, controle 128 ao Zulu Eco. Protegimento correto, confirme para o B? 03. Gente, para decolagem, chame torre Salvador em 1.18.95, ajuste no 0.17 em Salvador, bom voo. 0.17 é o óleo. Guardando. Fox Serra November, tem livre pouso, piso no 0, vento 240 graus, com 4 nós. Livre pouso, piso 10, Serra November. Caju 406, 1 minuto, cópia, prepara a saída, PUCA, transição Caju. 400. 1869, coordenando com a equipe de solo, após parqueamento da aeronave da TAN no portão 07, autorizado, chame táxi. Coordenar, chame para o táxi, 1869. Solo, é o Zulu, é. É Recebe hora recebendo. Reporte para a descida, foi pro Salvador. Aguarde restauração, final ILS, que foi da pista 10, Oscar Gosquilo, ajuste 107. Novembro no solo, 2-9, livra à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, funciona novembro. Azul 2-5, 9-1, tem condição de decolagem imediata, autorizado. Para o seguinte, mas a aeronave já está em aproximação, já passou a marcador externo, mantenha a posição em aguardo, ok? Ok, aguardando. 500, vai ficar atento ao tráfego, em 250 graus com 4 nós. Livre pouso 990, está bastante travado, 645. Romeu Fox Serra Novembro, boa tarde, confirma parte destino. Para Baité. Encontra agora na Alfa Fox Serra Novembro. Sim, te conhece o aeródromo? Afirmo. Táxi autorizado inicialmente até antes da Táxi Juliette, aguardando para ingresso, parte 1. Sim, te dá essa Juliette, aguardando para ingresso, parte 1, Fox Serra Novembro. Azul 4206, copia. Autorizado para Recife, via Pêndulo 17, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 10. Transponder 5031, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Recife, via Pêndulo 17, nível 350. Olá, na pistão 10. Azul 4206, correto, portão 3, chame pronto, espere que você não me engane. Tá, seu gol no 869, 172 a bordo, 1314, até na palma. 869, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no zero, e via táxi em Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Exato, no 097, via Índia, ponto de espera 1895, 1899. Torre 1, ponto de espera, mantenha, me escuta e aguarda por gentileza, tem uma aeronave em aproximação para 17, ok? Aí após o pouso da mesma, eu libero o senhor. Juliette, Pátio 1, no reporte novamente na Zé de Lima. Gente, o Fox November, após a passagem da Gol, Pátio 1, no Juliette, Lima. Pô, vamos acessar a proa por mais quantas velhas? Uno. Agora a curva na esquerda na Flor 320, é mantendo esse pessoal aqui, do Lomba Rodrigo. Ok, Sente. Estão a zero. Livre decolagem 2591. Sente, posterior cruzamento do campo. Sente, autorizado então, Serra Bravo, Serra Corrigindo, Serra Juliette, Novembro Yankee. 500 pés, altitude, decolagem a partir da cabeceira no 7 em coordenação com a torre com proa nordeste. Torre opera em 118 decimal 95, controle Salvador 120 decimal 80, transponder 0132. A bordo do Pátio 4 para acionamento, tá? De decolagem, torre transfere o ajuste no 097, bom voo. Boa Alfa 645, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa 591, decolou 34, controle no 208. 308, 2591. Poxa, né, 6143, tem livre pouso, pistola 0, vento 270 graus com 2 nós. Livre pouso na 10, poxa, né, 6143. Bravo, CAC, acionamento a critério, chame táxi. Não, a presidente poderia voar Coral, azul 2561? Cruzado, Coral. Coroa de Coral, azul 2591, grato. Quilo, desça para o nível 080. 1869, a linha e mantém, que está no zero. 10 a linha mantém, agora 869. Autorizado o cruzamento 21735. Reporte livrado. Seu Hacker Cordial, comandando Vitorino de Juliette. Boa tarde, Vitorino de Juliette. Continua a aproximação, reporte na C. Reporte através da RMA. Afirmativo. Aproar 197, passará através da RMA. Livrando 1500 do engajador. Entendi. M1 no 43, no solo 36, livra direita 1-2-1-1. 3-1-1-1-4-3-4. Cruzou, livrou, voava, Montreal, Alemanha. Tente. São 3-6-7-7, um minuto, cobra, prepara a saída, arbore, leva. Arbore, leva, guarda. São Salvador, boa noite, Oxalém-1-4-3, livrou. Oxalém-1-4-3, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, por 10. Meu 3677, copia? 3677. Autorizado para Brasília, via Pêndulo 17, nível 320. Perfil de saída água, transição elefa, curva direita após decolagem. Transponde 5026, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Fazendo o 7, 320 aprovado, árvore elefa, curva na direita, 502, transponde 208, controle da 3677, está pronto no portão 8. Então 3677, condição de aguardar 2 minutos para início dos pés? Claro, aguardando, 3677. Gente, grato. Poxa, né, 6143, condições de agilizar o TAP, portão no zero. Afirmativo, 6143. Gente, grato. Azul 4206, no portão 03, autorizado, chame o TAP. Autorizado, gente, 4206. Agora 37, controle no 208. 208-69. Controle igual 809, decola. O Serra do Eco. Tem livre decolagem com proa norte, o vento 260 graus com 5 horas, reporte para o solo, desconhecido na primeira portada no setor. Gente, gente, eu informo que eu tenho um Robson 66 que vai decolar da cabeceira 17 com proa nordeste, ok? Mantenha o setor da RMA, mantendo separação com o meio. Está iniciando o Serra Lua. O Vitor Romero de Juliette no solo aos 39. Confirme o pátio que o senhor prossegue? Gente, prossegue e aborte pista livre. Correu o Bravo CHA, está no ponto de espera pronto. Gente, o Vitor de Juliette, só fique atento ao helicóptero que vai alinhar, com que vai decolar com proa nordeste, ok? Fique atento ao mesmo. Já está fora do solo agora, para atento o Serra do Leco. Gente, o Juliette também fica atento. Bravo CHA, decola da interseção com proa nordeste? Afirmativo, cara. Tá presente, tem livre decolagem, vento 250 graus com 49, Bravo Serra Serra. Livre decolagem, o Bravo Serra Serra. Oi, autoriza o Serra do Leco para acender para 1000? Sim, está autorizado. Positivo, obrigado. Gente, Bravo Serra Serra decolou aos 4-0, aguardando transferência. Ah, escuta, Serra Serra. Serra Zulu Eco decolou aos 4-0, mantendo a minha escuta. Serra Zulu Eco decolou aos 4-0, mantenha a minha escuta. É. Salvador Azul, 4206, para o táxi, com 124 a bordo, 3 horas e 20, alterna São Gonçalo do Amarante. Azul 4206, autorizado, táxi para ponto de espera, pistão no 0, via táxi Índia, ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 097, bom voo. 17, autorizado, táxi via Índia, até o ponto de espera no 0, com lá, pronto, torre 1895, para Azul 4206. Ponto de Salvador, o Papão deu pra você arrancar, decolou o 7 pro norte, transfere. Bravo Serra Serra, ciente 510, reporte 15 milhas afastado do Salvador. Vai afastar 20 milhas do Bravo Serra Serra. Gol 869, suba restrito ao nível 320 até a liberação com centro de recife. 320-69. Torres Salvador, boa noite, azul 4206, ponto espera da 1-0 pronto. O 4206, só fique atento para a informação de tráfego no setor norte, após a decolagem, a 500 pés tem um helicóptero Bravo, um Romeo 66, que está autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 250 graus com 3 nós. Atento, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, após a decolagem, atento a aeronave setor norte, batendo 500 pés, azul 4206. Para o táxi 3677, chama 4 milhas a bordo, alternando com 3 horas e 15 para mim. 3677, autorizado táxi para ponto de espera, pistão no 0, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Obrigado, via índio, pode ficar 2895. Obrigado, bom trabalho. 2697. Solo Chanel 6201. Chanel 6201, informação de Charlie, copia Galeão 360. Copia. O Chanel 6201 autorizado para o Galeão via rota do plano de voo nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5023, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 206. Salvador, boa noite, Azul 4206, na Puca, Resolução Aracaju, seu escuta. Boa noite, Azul 4206, contato radar, sai da Puca, subou 350. 350, 4256. Salvador, tá 3779, pode fazer o ano zero. Tá 3677, autorizado a alinhar e decolar do ano zero, vento 270 graus com 2 nós. Ainda falou no zero, tá 3677. Preparação para a interseção ILS, cruzei direita, vana por 165. Desça para 2000 pés, ajuste 1017. Uma proa descendo para 2000 pés, rode cargou. No zero, Piraí, um bate a pêndulo 44, pagode. Negativo, bloco, helicóptero 1, tabaté. Bloco, helicóptero 1, 0, tabaté. Gente, aguarde coordenação junto ao centro Recife, um minuto, por gentileza. Nordeste, pro de buraquinho, ok? Pra manter o eixo da 1-0, da 1-7 livre. Sem problema. O Golfo que nos apresenta propõe modificar para interrogar a base da 1-7. Ok, eu da presente direto rotatória, desse para 1500 pés, ajuste 1-0, 1-8, agora 1-18, você pode visual com o campo. Decolar os 47, controle na 208. 208, boa tarde, Sereto. Top. Controle de Salvador, tá 3677, boa tarde. Tá 3677, boa tarde, contato radar, Serra Árvore, Suba, 320. 320, pode guardar presente, boa direto de Alepo. Pela direita, direto Alessa 3677. Direita Alessa, obrigado 3677. É, torre ao Zulu Cédula. Autoriza o povo, Neymar. Descanse para você botar no setor, pouso do critério, reporte no solo controlado. Obrigado, Arnaldo, uma vista, Oscar, Golf Kilo. Golf Kilo, sente. Se for um tráfego de um helicóptero a 3 milhas na cabeceira 17 a 500 pés, mantendo o setor. E chama a torre em 1895. É, uma boa noite, bom trabalho, então. Boa. Azul 2591, não solicita o nível 200. Prossegue na proa da rotatória, aguardando o final da 7. Informa um helicóptero a 500 pés sobre a RMAR, já prosseguindo para pouso, na RMAR, ok? Repete o sinal com ele. Barulho da autorizada, nível 320, informe o número 190, decola da Rotero, da EL, Vesa, Mote, Passando na direita, 2043, a nossa transponder, 208, na perna posta, 3297. Portão 3897, correto, portão 5, chama o pronto, pisbe, que você não lembra. Portão confere, e portão 5, chama o pronto. Oscar Golf Kilo prossegue final da 7, aguardando autorização de pouso. Pouso, Kilo. E o Zulu Eco está controlado, né, irmão? Gente, é 5-0, obrigado, até a próxima. Muito obrigado, senhor, bom trabalho. Até a próxima. 3290, tomação chave. Então, 3290, chega da Mari, desce para o 050. Para o 080? 050 050 para 3290. Fala Bravo Serra Serra, frequência livre para a coordenação. Petróleo Salvador, Papatango Lima, Papaquilo. Papaquilo, prossiga. Para o regresso, a intenção é que você vai pousar na nossa sede. Sente, pro de Salvador, chama pra descida, Papa Kilo. Nave ideal e descida. Só até 4 mil pés, Lima, Papa Kilo. 4 mil pés, Kilo. Prova, Serra, Serra, controle. Prova, Serra, Serra, Serra. Frequência livre, coordenação. Frequência livre, coordenação. Uso pista na 7, o vento de 240 graus com 5 nós. Novo, Kilo. Azul 4206, chame Centro Recife em 12545, alterno 1685. Recife 12545, alternativa 2685, 4206. Azul 2591, chame Centro Recife em 12519, alterno 13325. 12519-3325, Azul 2591. Azul 2712, parte 3, pushback, estacionamento. Azul 2712, parte 3, autorizado, chame táxi. Tá livre, posicionamento, vai chamar táxi 2712. Confirme a altimetria que recebe do Lima para aquilo. 11.900 pés. 7, chame centro Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 228, obrigado. Oscar Golf Kilo, no solo agora 54, prossegue para o pátio, estaciona a frequência livre. Uma boa noite, bom trabalho. Você também, até a próxima. Para o táxi, 2712, temos 61 a bordo, 2 horas e 45, autonomia alterna, Recife. 712, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no zero, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. 0 1 8, está livre o táxi. Para Via Pátio 3 e 1, ponto de espera, dá no 0, lá ponto, torre 1 no 8, decimal 95, 27, 1, 2. Oxalé 6210, coordenando com a equipe de solo, após passagem do ATR da Azul a Caldo, autorizado, chame táxi. Este Mike Romeo Alfa, confirma o transporte estacionado. ET 510, ajuste 1018, reporte para o da barra, Mike Romeo Alfa. Ocean 6259, stand by 1 minute to copy, expect to dial departure. C3290, deixa eu parar 2000 pés, ajuste 1-0 no 8, reporte no localizador. 2000 no 8, C3290, reporte no localizador. Opa, aqui eu estou autorizado direto, rotatório, reporte visual com campo. Rotatório, ali, opa, aqui. Dois Salvador, boa noite, Azul 27 no 2, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 27, alô 2, autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, 27, 1-2. Azul 2712, autorizado decolar, pistão a zero, vento 250 graus, 049. Decolagem 102712. Para o táxi, Oceaneer 6201, 146 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. É 210, autorizado táxi para o ponto de espera, pista 10, vem a táxi sua Índia, do ponto de espera chame Torre 118, decimal 95, ajuste no 08, bom visto. Autorizado táxi para o ponto de espera, torre 95, Oceaneer 6201. Para o posicionamento com o portão 5 da 3849. 27 no 2, decolada 01 no controle 120, decimal 8. Controle 208, o 27 no 2. Patango, Lima, Papaquilo, na escuta? No 2, passando 1100 na Conde. Conde, na subida Conde, quando possível, solicito condições visuais direto Conde. 2702, mantendo o perfil da saída, está em contato radar, suba para o nível 970. Atenção no 70 no perfil, 2702. Lima Papaquilo, chame agora 2 Salvador, frequência 1-1895. 1895, obrigado, boa noite. Papango Lima, Papaquilo, transfere. Papango Lima, Papaquilo, dá presente, autorizado, final 17. Nada na 7 autorizado aqui. 210. Dial departure with Leda and Motiva transition. Take off from runway 10 right turn, departure frequency 120.8. Squawk 5050, read back. 2712, cruzou o visual com o tráfego à esquerda, autoriza direto Conde. Autorizado a presente, direto Conde, azul 2712. DV Conde 2712. Roger, read back direct, call ready for push and start. 1-0, vento calmo. Atende a cola da 1-0, 1-0, 1-0, 1-0.